Na sombra da história, o povo se ergue, filhos de Issacar, com bravura se seguem. Tola e seus filhos, guerreiros em pé, na batalha da vida em fé, eles vão de fé. Eis os varões de valor, levando a luz do Senhor, na genealogia da graça. São testemunhas de esperança, com coragem em seu coração. Marcham juntos em adoração, filhos de Deus, em um só clamor, lutando pela paz e pelo amor. Benjamim e seus filhos, em união, chefes e guerreiros, com firmeza e paixão, na luta e na dor. Eles não desistem, a força do céu é o que eles persistem. Eis os varões de valor, levando a luz do Senhor, na genealogia da graça. São testemunhas de esperança, com coragem em seu coração. Marcham juntos em adoração, filhos de Deus, em um só clamor, lutando pela paz. Com coragem em seu coração, marcham juntos em adoração, filhos de Deus, em um só clamor. Lutando pela paz.